896, vento variável com 2 nós, livre decolagem, pistão no zero. Validando decolagem, dobro zero, 896. Voo 896, decolado ao 02, controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, voo 1896, Maruari. Para táxi, está com 75 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna São Luís. Jeep 5307, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera do 10 e no ponto de espera reporta pronto, o ajuste no 0 no 4. Indy Alpha até o 10, 10 no 4, 5307. Chirico. Abraço, bom voo, Zé. Abraço, bom voo, Zé. VIP 5307, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 1 nó. Decolagem, 5307. Tripe 5317, decolado é 06, controle em 1 no 9, decimal 8, bom voo. 98, chamará. Salvador, boa noite, tá 3520, 3 milhas externas. Então, 3520, boa noite, confirmando já baixado travado? Ainda não. Sente, reporte quando baixado travado, ajuste no 0, 1 no 4. Gostará, 3520. Passou Simbra baixado, checado, tá 3520. Ciente, pouso autorizado, pista 1-0, vento variável com 2 nós, tá 3520. Tive pouso na 1-0, 3520. 3520, no solo azul 3, liberando via Eco, taxia via Alfa Juliette, posição 08, parte principal, na minha escuta até o corte. Partiu, Alfa Juliette para 08, na sua escuta até 3520.